Inicialmente mandei a pessoa saída. Tá ok. Controle, passou 3-2, tá visual. Solicita a base pela direita, da 17. Gente, o passou 3-2, autorizado a base pela direita. Tá. Beta Charlie, fora do solo 29, mantendo a minha frequência, reporte na linha do litoral nordeste. Gente, eu tô da Beta. Confia, Patango. Deixa eu chegar mesmo, Patango. Ajuste no 05, aguarde para cópia. Tô aí, aguarde no 07. Aguarde no 07, transfere controle 10935, até a volta. Até a volta. 7. Meia, pastor 3-2. 18-6, torre, pastor. O capitão é, rompeu o bem padrão. Tentando decolar com o pronto, direto para o corredor até. E seguir para o centro da cidade de Salvador, com as copas de valores. Aprovamos central. 19-10, sempre voa uma hora. O guardião 07. 07. Pronto pra decolagem? Já pronto. Sim, mas você consegue decolar no... na vertical do 2735? Afirmo. 511 tem livre decolagem com Proa Sul. Sobre a pista, Guardião 02, mantendo a minha escuta, guarda a transferência. Vertical do 2735, decola com Proa Sul, Guardião 02. Obrigado. 3-2, ingressando na base pela direita, para o 17. 3-2, aguarde para girar a base, ok? Alongando a perna do vento com base pela direita, aguardando apenas a pista livre. Alongando a perna do vento, aguardando a pista livre. Corrigindo, pastor 3-2, autorizado girar a base, reporte na final. O pastor 3-2, trem fixo. Gira a base pela direita para o 7, pastor. Foi todo o guardião 02 já me decolou. Não, não, não. Decolando 17 para o seguinte, aguarde apenas transferência. Guarda a transferência, guardião 02. Hotel Delta Charlie, prossegue pelo Rio Forte, agora 500 pés, chama o controle, 10935, bom voo. Câmara controle, 3-3, apoio, Delta Fox, tá grave. Antônio, Papa Romeu, hotel Delta Fox, Charlie. Hotel Delta Charlie, 500 pés no corredor forte, confirma o chamado de pouso. Pouso aí, toda parte. 3-5, cobre. Obrigado, Guardião 02. Pastor 32, vento 1-10 graus com os nós, celebre pouso, pista 17. Pastor 32, livre pouso 17. Negativo, vai dar pra cópia, senhor. Reporta livrando a zona de controle, hotel Delta Charlie. Reportará livrando a zona de controle, Delta Charlie. Oxoné 62, 1-1, Recife, 125, 1, secundário 1-3-3-2-5. Ok, Recife 251, antena 3-3-2-5, Oxoné 62, 1-1. Professor Salvador, Guardião 02. Guardião 02, controle, prossiga. Recolando Salvador, a direção Amarelo Litoral, inicialmente, 510. Tentar realizar uma conta de valores a pro Banco Central na região do Iguatemi Comércio. Sente o Guardião 02, volta para pouso. Vai reportar para pouso, 02. Oi, Salvador, boa tarde. O senhor está passando, está passando. Parte 4, 02 a bordo, ponto de funcionamento de táxi. Estimativo Romeu, Patango, após quando pronto para o táxi. Pastor 32, no solo 34, ao livrar a Lima, chama o solo 219. Lima na Lima, chama o solo 219. Guardião 07, prossiga. Tente, Guardião 07. Salve, Salvador, Pastor 32. Pastor 32. Autorizado livrar a Lima, parte principal. Alfa, reporte na Delta para cruzamento da pista. Liga na Lima, parte principal, via Alfa, na Delta, reporte para cruzamento. Quando eu dou tempo. Gente, aguarde o Conda 25. Pastor 32, mantenha a posição na Taxi Delta. Vai aguardar a viatura pra fazer o follow-up. Aguardar na Delta o follow-up. Astor 32, tá avistando, o veículo da Infraero, follow me. Afirma, visual. Gente, vai livrar a Delta, autorizado o cruzamento da pista para o pátio militar, seguindo a aerovia, follow me. Autorizado o cruzamento do pátio militar, para Astor 32. Condor 25, copia? Informe 25, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via UP do Luno 7, após autorizado conforme rota apresentada no plano, decola da 17, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Ofito, controle Salvador em 119, decimal 35, acione 5455. Condor 25. Reporte pronto para estacionamento. Meu Papatango, altímetro 10, 15, reporte quando pronto. Não posso esperar estar com o seu Oscar. Papatango, altímetro 10, 15, vai passar no caminho do céu. Viu até o Delta Charlie, controle. Aracaju deseja saber o seu estimado para terminal de Aracaju. E anotei, 1500. Prossiga, Dr. Charlie. Sente o Delta, Hotel Dr. Charlie, mantém 500 pés, condições visuais e frequência para coordenação para ingresso na terminal de Aracaju 20.3. Hotel Dr. Charlie. Dia 6250, acionando a indicação, desce para o nível 050. 6250. Para o controle? É o voo 1270. Prossiga voo 1270. É, então a informação aqui ainda está mais. E fala que a 190 está fechada. Sabe, né? Tem uma informação das condições? 1270, a pista no 0 se encontra fechada até as 1100, até as 11, local. Bom dia, senhor, identificação, desce ao nível 060, chegada a marca. 060, mais. Copa Tango, livre, ingresso de decolagem, pista no 7, vento no 00 graus, no 0 mais. Então 3198-250 nós. Tango 50 decola e curva esquerda da presente para ingresso no corredor forte, transfere o controle em 1.9.35. Até a volta. Decola 25. Para ingresso no corredor forte, vai transferir para o controle em 1.9.35. Roberta Batango. Após o Elefa, o Fito. Tsunami a 250, descida para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5. Para 2.000, 1.0 no 5, Xené, 6.250. O TAN 3.198, desce para 4.000, ajuste 1.0 no 5. 4.000, TAN 3.198. Aqui o Papatango, o Vivo Patango, decolado da Unidão 97 na sua escuta. Gente, o meu Papatango, 1.000 pés no corredor forte. Papatango, 1.000 pés no corredor forte. Xané 6250, reporte iniciando espera em Simbra, 6250. Reportará espera em Simbra, mas pelo nosso estimado, o pouso vai ser 00. Positivo, mas estamos esperando a liberação da pista. O 6250, reporte iniciando ordem em Simbra. Afirmativo, reportará iniciando ordem em Simbra, 6250. Já atrasado o acionamento, chama para o táxi. Tá 3198, confirma indicada. Agora 206. Teste, tá 3198. siga. Tenente, o Guardião 07 mantendo o número PES, prosseguindo para Vera Cruz. Deu frequência para a coordenação de tráfego, Guardião 07. Grande Salvador, azul 4207, bom dia. Atinge, mantém 160. Tente fazer a boinha. Informação mais. Azul 4207, acione identificação. Desce ao nível 050, chegada bom, filho. Nível 050, chegada bom, continuando para 17. 4207, inicia redução para 250 nós, o número 3 para pouso na 190. A pista voltou para 190, então, redução 230 nós, tá bom? Positivo, 4207, 230. 3198, descida até 3000 pés. 3000 pés, ajustado no 0 no 5, é ponto iniciando órbita. Em Simbra. 3000 pés. Boa resposta.